Portal do Arrocha. Um abraço pro meu amigo Clay. Make Empreendimentos, tamo junto, essa equipe maravilhosa. O que uniu a gente não separa. Eu sou teu fogo, você é a minha brasa. Água de tua em nós. Quando o clima está quente, quando eu falo baixo, você grita. A gente briga, mas nunca termina. E logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós dois. Depois e depois e depois. O meu coração é seu. Todinho seu. Seu coraçãozinho é meu. Todinho meu. Separa, eu sou teu fogo, você é a minha brasa. Água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando eu falo baixo, você grita. A gente briga, mas nunca termina. E logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós dois. Depois e depois e depois. Assessoria. Tamo junto, viu? É o Negão Lindo.